há muitas pessoas que vão ser beneficiárias disto e que estão ansiosamente à espera que exista o óleo. Há bocado o nosso amigo falou anteriormente, disse que fazer uma informação aos ministros. Eu acho que há muita gente que já sabe ou está à espera que isto aconteça para habilitar os seus imóveis. Pronto, e as pessoas sabem que isto está a acontecer e que vai acontecer e que é bom para o município. Nós temos neste momento, e acho que todos nós assistimos aqui em Oliveira do Hospital, e eu estou-vos a falar por conhecimento próprio, um grande movimento de recuperação da zona histórica de Oliveira do Hospital. Há muita gente a recuperar casas, a zona histórica está muito habitada, há muitas casas habitadas, eu estou-vos a dizer isto com conhecimento próprio. Provavelmente isto aqui do Aro vai ajudar ainda mais nessa reabilitação e nesse movimento. Mas que isto está a acontecer, está. E temos o resto da cidade onde podemos também fazer acontecer.